Bora uma sofrência, uma sofrência boa. Minha vida. meuscds.com. É assim. Quanto tempo eu perdi com falsas promessas e juras de amor. Olha só em que me meti. Eu te amando loucamente e você me enganando. Diz a minha cara que gosta do outro. Diz a minha cara o que te dou é pouco. Desdenha dos meus sentimentos. Diz que vai embora. Diz que vai embora. Pode ir, bandida. Então vá, vá, vá. Deixa o meu cartão. Vá, vá. Deixa o meu carro. Vá, vá. Sai da minha casa. Então vá, vá, vá. Deixa o meu cartão. Vá, vá. Deixa o meu carro. meuscds.com. Diz a minha cara que gosta do outro. Diz a minha cara o que te dou é pouco. Desdenha dos meus sentimentos. Diz que vai embora. Diz que vai embora. Canta, gente, solta a voz. Né? A mulher ainda trai e quem sai sem nada dentro de casa é o homem.